Os fins dos tempos apostatariam de sua fé, dar ouvidos a ensinamentos que não vêm de Deus. Praticar a iniquidade, o amor esfriará, esfriará. Por esta causa, muitos dos irmãos vão se escandalizar. Não adianta o inimigo me tentar. Em certa ocasião, confiai pela porta estreita que é a salvação, porque a larga é o caminho que conduz à perdição, à perdição. Ser fiel até a morte para receber seu galardão. Não há